Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou nesses novos dias. Mais um podcast do Design 24 Horas. E o podcast, não chorem, é o último do ano. Ah. É. Sempre tem um final, né? Mas ano que vem começa tudo de novo. Aê. E a gente vai fazer uma retrospectiva do que aconteceu de mais interessante no design, na arte e áreas relacionadas nesse ano de 2013. Vai ser bem emocionante. Né? Ou quase. É, por isso. Muito bem. É, e a gente vai citar algumas coisas que ocorreram de importante. Não são todas, porque senão precisaríamos de muitas horas de podcast. Mas serão coisas relevantes que aconteceram no ano de 2013. E aqui é Alexandre Ervolino. Aqui é a Sofia Ervolino. Aqui é o Daniel de Oliveira. Aqui é o Will Olímpio. Will Olímpio, direto de Leme, é isso? Isso. Diretamente de Leme, hein? O nosso novo integrante do podcast do Design 24 Horas. Seja bem-vindo. Design 24 Horas. E para começar nossa retrospectiva de 2013, eu vou falar da 10ª Bienal de Design Gráfico, que ocorreu de 14 a 30 de junho de 2013, no Memorial da América Latina em São Paulo. E o Design 24 Horas fez uma cobertura desse evento que está disponível no nosso canal no YouTube. Foi a 10ª edição da Bienal, que recebeu quase 2 mil inscrições, mas foram selecionados apenas 444 projetos, que acabaram representando o que tem de qualidade no design do Brasil. Foram feitos por designers brasileiros dentro e fora do nosso país nos últimos 4 anos. E ela foi dividida em 8 categorias, teve muitos premiados com trabalhos realmente interessantes, e é isso. Bom, esse ano, né, teve o Animamundi, como todo ano tem. Costumava ser lá no Memorial da América Latina, mas esse ano foi meio dividido em partes aqui. A edição de São Paulo foi menor. Por falar em Memorial da América Latina, já era, né? Porque pegou fogo lá, né? Nossa. Oh. Aliás, foi tudo que pegou fogo? Não, foi o auditório, né, na verdade. Que era a parte principal do Animamundi, né? Então já era. Espaço bacana, esse cara... Nossa, era super grande lá, né? Aí o desse ano foi na Augusta, né, lá no Cine Itaú, e mais um outro lugar que agora não lembro, porque as exibições que eu fui foi do Cine Itaú. E tava bem cheio lá? Tinha bastante público? Tinha, mas a edição, pelo menos a versão de São Paulo aqui, ela foi bem, bem enxugada, né? E teve lá a mostra todo ano e teve 2 curtas, né, que ganharam. Tem o do Forest Autêntico, Autêntico West, né, do Wesley Rodrigues, e tem o Grafite Dança do Rodrigo Ebo. E esse Grafite Dança foi que você participou, né? Isso, eu participei, fiz 2 animações, que era grafite em movimento, seguindo as danças, assim, num bolerinho dos anos 50, assim. Foi bem interessante. Não, ficou bem legal mesmo. Deu um trabalhão, né, pra fazer. É, eu participei numa parte meio pequena, né, eu fiz a só animação, a parte gráfica no computador, e aí o pessoal, os grafiteiros lá, que tiveram, acho que, o trabalho maior, né, que eles tiveram que grafitar frame a frame nos muros. Nossa. Deve ter dado um trampo absurdo. Poxa, os caras viravam noite fazendo. E tem alguns grafites que estão até hoje aí nas paredes aí de São Paulo, quem quiser caçar. Eu não lembro de todos os lugares, mas se o pessoal quiser entrar no grafitedança.com.br, tem um mapa lá, tem todos os lugares onde foi feito. Pô, que legal, cara. Onde apagou, onde não apagou. É no grafitedança.com.br. Você se cedilha, né? O Duncan, né? Grafite Duncan. Se você aí que tá ouvindo, que quiser ver, o link está aí no post. Está aí no post o vídeo, inclusive. Dá uma curtida também. Tem a página no Face também do Grafite Dança. Deve estar também na descrição do vídeo. Lá você pega todos os contatos. Então, já que a gente falou, entrou, né, no assunto de animação, queria citar a animação Minhocas. o filme Minhocas, que ele vai ser lançado no dia 20 agora, de dezembro. Demorou uns 500 anos pra ficar pronto, mas saiu. Pois é, 6 anos de primeiro produção. Primeiro stop motion brasileiro. Acho que eles gastaram uns 10 milhões aí, e 6 anos. Eles fizeram isolados lá no Instituto de Pesquisa lá. E vai sair agora, mas já ganharam vários prêmios, né? Foi exibido, acho que o curta, né, no Animamundo, ou o trailer, não sei. Foi, acho que em 2005, mas acho que deve ser um curta mesmo. Era o curta. Agora vai sair o longa, e bem legal. Vamos todos ver. Vamos prestigiar. 2013 vai lançar. E na viradinha 2014 tem o Menino e o Mundo, né? Da Lei Abreu. Ah, é? Pra lá de bacana. Então mais um. Que é mais na linha tudo tradicional, né? Só que tem umas, bastante coisa experimental, assim. Nossa, que legal. Parece ser bem bacana, assim. Enquanto a história do menino lá, que vai atrás do pai e sai pra conhecer o mundo e tal. Nossa, muito legal. Vale a pena. Ganhou bastante prêmio também. Começou nesse ano, passou bastante festival. Dia 17 de janeiro já entrou no circuito normal de cinema. E é legal o pessoal ir na primeira semana, né? Porque o pessoal mantém o filme a partir da primeira semana que tá rolando o filme, né? Se demorar muito pra ir, pode acabar saindo logo de cartaz. É melhor prestigiar logo no começo. Mas na primeira semana de janeiro, você fala? Isso, vai estrear dia 17 de janeiro. Então, 17 de janeiro, torcida do Corinthians inteiro no cinema, hein? Menino e o Mundo, não percam. E nesse ano também, a LG e a Samsung lançaram os primeiros celulares com tela curva do mercado. Eles foram os pioneiros nessa tecnologia da tela curva. E eles lançaram os modelos. O da LG foi o G Flex. E o da Samsung foi o Galaxy Round. O interessante é que o celular da LG tem uma curvatura que vem do topo até embaixo, né? No sentido vertical do celular. E o da Samsung, ele vem de um lado pro outro. Eles simplesmente inverteram as curvaturas de cada um, né? Agora, me diz uma coisa, pra que serve isso? Então, ergonomicamente, eles dizem que facilita pra você segurar o celular em primeira instância, né? Ele fica mais cômodo na sua mão. Mas também serve pra facilitar o alcance do seu dedão nos pontos da tela. E claro que dá um efeito visual interessante, assim, quando você tá visualizando as coisas no celular. É, um detalhe é que o da LG acabou ficando um pouco maior do que o da Samsung, né? O da Samsung ficou mais compacto. Mas os dois são muito bons, ficaram bem legais. E foi o início dessa tecnologia de tela curva, né? Falando da Apple, ela lançou esse design novo, né? Pro iOS 7. É aquele design coloridinho. Super coloridinho, né? Arco-íris. É, arco-íris total. Design unicórnio, né? um monte de gente detestou, né? A aceitação foi péssima, né? No geral, as pessoas odiaram esse novo design. Gente que falou, achou muito fina a fonte, algumas fontes muito fininhas que não dava pra ler direito. Tinha uns ícones que não eu vi um que não tava muito bem alinhado, mas depois eles arrumaram. Teve gente que não gostou das cores, né? Porque tinha muito, assim, rosa, né? Magenta, ciano, assim... Muita coisa muito coloridinha. Não sei. Teve gente que não gostou. O problema é falta de briefing. É, né? Ninguém mais faz briefing. É que perde tempo, né? É, exato. É, perde tempo, mas depois toma na cabeça, né? Produto bom é produto pronto. É, tem essa. É, eles devem ter uns prazos absurdos também de metas, né, a alcançar. Com certeza. Pra lançamento de produto. Então, sei lá, né, mas realmente. Talvez até tenha faltado aí uma pesquisa prévia pra saber as tendências. Pelo menos um briefing básico, né, porque pela velocidade que anda o mundo, é óbvio que tem que estar pronto ontem. Mas sem um pinguinho de estudo, você não vai determinar nenhum público-alvo, né? É, eu acho que exatamente foi esse o erro, né? Pô, o pessoal que amava a Apple odiou esse sistema. Tem alguma coisa errada, né? Pra que gostaram das funcionalidades, né? Mas aí o design que estragou, no caso. É, o problema é que os celulares, eles estão meio que sendo feitos pra ficarem obsoletos, né? Em média, assim, o quê? 2 anos, né? Aí, nesse ano, surgiu um conceito aí do Phone Blocks. Não sei se vocês ouviram falar. Ah, eu ouvi. Muito legal isso, hein? Muito legal. A ideia é que fazer um celular, ter uma base, e aí você encaixaria blocos, assim, que nem Lego, das funcionalidades. Tipo, um bloquinho é a bateria, outro bloquinho é a memória, outro é a câmera, a parte de som. Essa seria a ideia. Aí o projeto, assim, eu não sei, eu acho que ainda não estão desenvolvendo. Não sei, agora eu não sei. É, eles estão pedindo ajuda pra conseguir pessoas e fundos, né, pra começar o desenvolvimento. Porque eles só têm um conceito até hoje, né? Ah, eu achei maravilhoso. Ah, com certeza. Porque, pra mim, eu Eu compraria. Se existisse, se as empresas passassem a fabricar em blocos os módulos dos celulares, né? Eu compraria, porque aí eu só ia trocar o que eu precisasse. É, daria pra ficar uns 10 anos com o mesmo celular ou até mais. Né? É, a questão é que daqui 10 anos seu celular não vai ser o mesmo. Então. É, exatamente. Então, você vai trocando tanto que não vai. Ele vai ser o mesmo, só que não. É, você precisa de um processador novo. Você vai lá e troca o processador. Quer mais memória? Põe mais memória. É justo, né? Você vai adaptar o produto que você tá comprando a você. Isso aí é design pra mim. É, isso é design. Funcionalidade. Exatamente. Verdade. Muito bom. Uma coisa que a gente não pode deixar de citar também que aconteceu nesse ano, foi quase um marco na história do Brasil, foram os protestos, o chamado Vem Pra Rua, né? Supostamente o brasileiro iria acordar e conseguir mudanças reais na política brasileira, mas... Parece que não deu em nada, né? Ah, deu pra né? Cama, né? O que aconteceu? Que você acha que deu certo? Bem ou mal, apesar de que os caras depois reverteram a coisa lá, o povo brigou por um direito e acabou sendo entendido lá, que foi dos 13,20, né? Apesar que os caras reverteram tudo pro IPTU depois, né? Então, então, tira dali e coloca ali. Pois é. Mas, no momento ali, o povo foi lá, bateu o pé e não ficou do jeito que tava. Mas o legal é que a gente já tava conversando assim, com a parte de design, até a parte da tecnologia, né? Porque... A gente fica muito à mercê da mídia de passar informação. E aí, no momento que o pessoal começou a filmar e mostrar as coisas, aí que nasceu, né, a revolta toda. Mas a atitude da gráfica também em fazer produção gráfica gratuitamente para os protestos uniu muita gente. Ah, isso é verdade, né? Acho que não foi nem uma questão de prejuízo, né? O cara queria contribuir de alguma forma, né? Imprimindo cartazes. Mas uma coisa realmente boa que teve é que, embora o gigante já esteja no seu sono tranquilo agora, deitado embaixo do seu edredom. Deitado eternamente em berço esplêndido. É. Exato, já voltou pro berço esplêndido. Uma coisa boa que ficou aí pra história é que agora o brasileiro já mudou um pouquinho a mentalidade, né? Ele sabe que pode protestar e que pode conseguir alguma coisa, né? Infelizmente teve as questões de violência, né? Mas... Será que isso deixou o pessoal mais atento, né? Ah, então... É, entre aspas, né? Porque vocês lembram até que teve aquela... Um site aí, sei lá qual, não quero nem saber também, que publicou a moda das manifestações, né? Com qual esmalte você deve ir pras ruas, com qual roupa... Isso aí é o ápice da superficialidade e ignorância do brasileiro, né? Isso aí é revoltante, né? Em vez das pessoas entenderem o que realmente estava acontecendo, eles se preocuparam em se aproveitar da situação para conseguir visitas no site e tudo mais. É, o pessoal tentou se aproveitar bastante. É, dispersou, né? Dispersou, perdeu o foco. Aí virou bagunça. O Brasil ou termina em pizza ou termina em Copa, né? Vai terminar em Copa agora. Com pizza. É. Com pizza. Ó, delícia. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, Bom, falando em revolução, a Autodesk revolucionou esse ano, hein? Não sei se vocês viram a nova identidade que eles fizeram. Olha, acabei perdendo isso aí. É mesmo? Cara, parece que agora sim, os produtos em si, que nem a Adobe fez o ano passado, né? Uniu tudo pra dizer que os programas se conversam melhor, né? Autodesk fez o mesmo esquema e mostrou isso na identidade visual nova deles. Olha, acabei nem vendo essa... Ah, só tô vendo aqui, ficou bem diferente mesmo. Ficou mais dinâmico, mais jovem. É, peraí, deixa eu buscar aqui também. Ficou, gostei. Eles deram uma simplificada, né, no design e colocaram esses gradientes, né? Até me lembrou um pouquinho a identidade visual do iOS 7, mas ficou bem melhor. Ah, não gostei, tô brincando. Mas tem uma diferença. O primeiro logo da Autodesk, Quer dizer, eu não sei se é o primeiro, mas um antes desse, tava muito sério, já tava perdendo tanta credibilidade por passar uma sensação que softwares são difíceis de usar. Aquela coisa muito séria, muito complexo, é só pra empresa grande, acabou. Apesar de continuar caro. É, continua caro. É, mas realmente, as iniciais, né, de cada software deles tá bem legal, né? Tá bem dinâmico. Como se fosse da Adobe mesmo. Interessante. É, eles trabalham nessa questão de movimento, né, e forma. É bem que tendência, né, essa questão de criar logos com esses movimentos e forma, assim, de modo que apresente algo mais dinâmico, né? E pode reparar que cada ícone no desenho tem a letra do programa. Por exemplo, Smoke, desenharam um S. AutoCAD tem o A. Maya tem o M. 3D Max, pode ver 3D Max dentro do próprio ícone. É legal que eles são todos metridimensionais, né? Que dá o foco para o software de desenvolvimento tridimensional, né? Bom, mas eu gostei muito do 3D Max, porque tem o 3, você vê o 3, você vê o D, você vê o M. E nesse ano também o Facebook alterou o botão like. É, o botão like foi lançado em 2010 e esse novo botão like foi estreado no dia 6 de novembro. E ele apresentava essa predominância do azul, né? Aquele azul característico do Facebook, um azul vibrante. E o like escrito numa fonte helvética, né? Padrãozão de design. E além do lançamento do botão like, o Facebook sugeriu a inserção do botão share ao lado também, no mesmo visual. Mas imagina o seguinte, para você conseguir uma aprovação do botão do Facebook, né? O diretor lá de artes do Facebook disse que ele precisou, de além da aprovação dos designers, teve que passar pelos vice-presidentes, teve que passar pela equipe jurídica do Facebook. Caraca. E passou até pelo próprio Mark Zuckerberg. Você deve ter demorado um mês inteiro só pra aprovar o botão, né? Mas também, é porque é o símbolo do Facebook, é o botão like, né? É, então, é visualizado diariamente pelo mundo inteiro, praticamente, né? Algo de relevância da marca, né? Mas ficou bom, ficou bem legal. Que viagem. Eu gostei mais do novo também. É, ele salta mais na vista, né? Ficou legal. E também nós tivemos, em 2013, a criação e apresentação dos pictogramas olímpicos. Pra quem não sabe o que é um pictograma, pictogramas são símbolos que representam conceitos ou objetos por meio de desenhos icônicos, né? E no Brasil foram feitos um total de 64 pictogramas, sendo 41 olímpicos e 23 paralímpicos. Inclusive foi a primeira vez que os pictogramas contemplaram também o paradesporto, né? Os competidores com deficiências. Nunca tinha sido feito pictogramas para essa classe. E todo esse trabalho durou por volta de 16 meses, envolvendo 28 profissionais da área do design, que estudaram, foram bem a fundo mesmo nos detalhes dos atletas, né, de cada categoria de competição, e especialmente, que eles dizem, ter estudado também a ginga do brasileiro, né, tentaram incluir nos pictogramas essa característica do brasileiro, principalmente do futebol, de ter essa ginga, e nos outros esportes também, de alguma forma. E os formatos dos pictogramas, né, ele tem um contorno que lembra, inclusive, uma palheta de violão, né, ou de guitarra. É isso que eu ia falar. É, interessante isso, né? Não sei se foi intencional, mas... Sei lá, mas deu vontade de tocar agora. Ah, então... Deviam vender as palhetas com os pictogramas, né? Ia fazer sucesso. Fica a dica. Opa! É legal, né? Você vê que os bonequinhos dos pictogramas, eles têm uma bastante diferença de espessura, né? Nos membros deles. Ah, é verdade. É bem dinâmico. É, e você vê que ele foi bem baseado no logo, né? É, foi bem baseado no logo. Ela tá conversando muito bem, né? E o logo, nossa, eu acho um projeto demais, o logo. Foi feito pela Tati Design, né? O logo também ficou muito bom. É, o logo ficou show, realmente. Ao contrário do logo da Copa, o logo das Olimpíadas tá muito bom. O logo da Copa dá até vergonha. Chico Xavier. Chico Xavier, total. Você vê como é que é a diferença, né? Que diferença que faz um projeto, né? Aí que tá, até o que o William falou que faltou na parte lá do iOS 7. Eles tiveram um briefing, né? E eles estudaram também até os movimentos característicos de cada modalidade esportiva para conseguir fazer um pictograma decente, né? Então foi feito um brief, foi feito um estudo, teve planejamento, né? Teve etapas bem divididas do processo. Então o resultado tá aí, algo decente, produzido por designers que planejaram e sabiam o que estavam fazendo. Né? É legal, assim, que tem os making-offs, né? Tanto do Rio 2016, quanto dos pictogramas, né? Você vê umas imagens do pessoal criando, assim. Coisa que eu não vi do logo da Copa, não sei se tem, mas eu não vi, até procurei. Acho que não também. Acho que nem teve. Acho que não. Eu não sei, sabe? Se alguém tiver, coloca o link, por favor, que eu quero ver. Nesse ano teve o boom do Candy Crush, né? No Facebook. Na verdade, ainda tá tendo, né? Porque eu pego ônibus, metrô, só o que eu vejo nas telas dos celulares é Candy Crush. Para todos os lados eu só vejo Candy Crush. Nossa, eu nunca joguei esse negócio, ele é viciante mesmo. É, então, na verdade, assim, eu quero ganhar maior grana com ele, né? Eu só não joguei mais porque você tem um número limitado de vezes que você pode perder. Depois que você termina as suas vidas, né? Só se você comprar, você pode continuar jogando, né? Senão tem um prazo, né? Fica contando lá um tempinho pra você poder jogar de novo. Aí me deu uma limitada. Porque eu pensei, ah, não vou pagar, não. Tem que pagar pra jogar, meio complicado, né? O pessoal deve pagar, viu? Ah, mas tem gente que paga, hein? É porque, assim, eu acho que tem um ritmo, dá uma sensação, assim, de que você está conseguindo fazer muitas coisas, porque muitas coisas acontecem ao mesmo tempo nesse jogo. Você faz uma combinação lá e aí acontece um monte de sonzinho e brilhinho e tal. É uma satisfação psicológica, né? Falando em videogame também, esse ano teve, né, o lançamento do PS4. Teve a pataquada do 4. Então, que ninguém comprou no Brasil ainda. Não, ninguém. Não, pior que ninguém comprou mesmo. Ninguém comprou o PS4? Semana de lançamento, não. Eu vi uma reportagem, um artigo lá, do cara que parece que foi o primeiro brasileiro que comprou, né, no Brasil. Aí foi muito engraçado. Nossa, virou celebridade. Porque, assim, tipo, ele foi, assim, no dia do lançamento comprando. Que aí, tipo, parece que toda a loja deu atenção pra ele, assim, sabe? Porque tava vazio. Opa, caramba, hein? Tava vazia a loja. Mas ele comprou mesmo? Comprou. Mas não malhou no chão que nem o cara lá nos Estados Unidos? Não. É que aqui no Brasil valoriza mais por causa do preço, né? É. Agora, em compensação, o lançamento do Xbox One foi sucesso, né? Eu acho que a Xbox One tá competindo bem com o PS4, viu? Sucesso total. É verdade. Agora foi engraçado, assim, né? No processo, assim, de pré-lançamento, teve uns aspectos que o pessoal não gostou, né? O pessoal foi reclamando, eles foram mudando. É, o que eu fiquei sabendo do PS4 é que pra você jogar online, teria que pagar. Coisa que no PS3 você não pagava. Sério mesmo? Que absurdo. Teve uma história assim também. Mas aí foi assim, aconteceu que eles foram mudando, né? Foram cedendo em relação às reclamações do pessoal, né? É, cobrar um negócio que era de graça, que legal, né? É. Bem inteligente. Ainda mais a Sony. É, então. Tá precisando, né? É, a gente tá precisando. Coitado. Agora, eu não sei muito falar sobre games, né? Tô um pouco por fora, mas assim, a qualidade gráfica dos jogos cada vez me surpreende mais. É, esse Xbox One é nova geração, né? Daqui a pouco você é o jogador e morre de verdade. Nossa. Nossa, velho. Tá caminhando pra isso. Se eu tiver algum cheat aí pra vidas infinitas, tudo bem. É, mas até chegar na perfeição tem que ter cobaia. É verdade. É, ô louco. Não vai ter nego aí que vai se voluntariar, vai querer fazer. É, se tem voluntário pra trabalhar na Copa, né? É. Nesse ano foi lançado o Ford Focus ST, o hatch, né, a versão hatch, 2013. E realmente foi um Ford Focus muito bem aceito aí, tanto pelos fãs de automóveis, quanto pelos apreciadores do design automobilístico, né? Porque ele tem um design muito arrojado, inclui também um touchpad com comandos de voz, inclusive. Você pode fazer ligação e receber ligações telefônicas, ler e enviar mensagens, e tudo por reconhecimento de voz também. Eu acho que um destaque do design desse carro foi o farol traseiro, porque o farol traseiro deles, a princípio eu achei meio esquisito assim, mas ele tem um design muito, muito bem pensado, né? Ele invade a lateral do carro e tem uma proporção de tamanho que não ficou assim, desconversando com as outras partes do carro. Então foi um lançamento muito bem aceito aí, realmente mereceu, foi até premiado. Parabéns aos designers. teve o Windows 8.1 que teve uma melhoria, ou pode-se dizer que voltaram atrás nos conceitos, né? Voltou o botão do menu iniciar. Ah, pelo amor de Deus, não sei porque os caras tiraram. Então, eu senti falta disso aí. Eu tô usando o 8, eu tô sentindo falta. É. Não, a primeira vez que eu fui usar o Windows 8, eu fiquei completamente perdido, não sabia o que fazer. Eu nunca sabia desligar o computador. Puxar a tomada. Eu me senti um senhor de 90 anos mexendo no computador, sabe? É, eu senti a mesma sensação, eu tive que ler todo o manual antes de usar. Pois é, eu juro pra você, eu fui no Google e busquei como utilizar o Windows 8, porque eu não soube mexer naquilo. Parecia tipo um videogame, né? Você tinha que descobrir a fase secreta pra como saber... como salvar um arquivo? Você tem que entrar na pasta, não pode ser qualquer pasta, tem que entrar na pasta certa, sei lá, umas coisas meio nada a ver. Só pra você fazer uma função bem besta, que você sempre fez. Ah, isso. Até que eu descobri o botão chamado área de trabalho, né? Daí as coisas voltam. Foi tipo achar uma clareira no meio da floresta, né? Eles voltaram no conceito e falaram, opa, erramos aqui. Não fez briefing, né? Mas qual que era a ideia? Os caras tinham uma ideia touch lá, que era para celulares, e aí queriam implementar. Queria adaptar isso pro computador também, porque a nova tecnologia para computadores é touch também. Ah. Daqui a pouco você vai abraçar o computador cada vez que você vê tua namorada ou namorado. O negócio tá ficando doido mesmo. Esse ano ganhou relevância aí também a um produto chamado Little Printer, que é nada mais é do que uma impressorinha quadradinha, pequena, simpática, com uma carinha feliz. É algo que ganhou relevância porque começou a ser enviado para outros países, né? Ela tinha uma restrição de envio e agora tá enviando até pro Brasil. Eu acho uma ideia, assim, um pouco estranha, mas o conceito é muito legal, porque é uma impressorinha pequena, que é conectada a um sistema cloud, e daí você pode enviar informações para essa impressora e ela imprime onde ela estiver. Você pode receber atualizações de jornais, de amigos. Fica impresso de uma forma bem legal, assim, é bem estético. Na verdade, é mais estético do que funcional. Mas é... questão de design, é interessante, porque é simplesmente um quadrado com dois apoios, só que ficou muito bonito. Uma forma tão básica, ficou bonita. Então eles ganham aí nessa parte de design mesmo. Mas pra que você usaria essa impressorinha? Por exemplo, você tá viajando. Daí você vai lá e entra no sistema cloud da Little Printer, tira uma foto sua e manda lá, e a foto é impressa onde a impressora estiver. Por exemplo, se estiver lá na, sei lá, na Holanda, tirar uma foto sua, mandar imprimir, vai imprimir aqui no Brasil. Mas pelo que eu vi, ela só imprime em preto e branco? Ou ela tem... É só em preto e branco mesmo. Não tem nenhuma resolução muito grande, mas é proposital pra ser uma característica dela, né? É um negócio meio retrô, né? É um design retrô, na verdade, né? Já entra naquela questão de buscar um design antigo e torná-lo moderno, ou seja, é uma forma simples com cores que remetem a um design retrô, mas aliado a uma tecnologia moderna, que é a tecnologia cloud. Então, tem essa jogadinha aí, né, de buscar alguns conceitos de design. E o produto final é legal, vale a pena dar uma conferida. Não digo que vale a pena comprar, mas vale a pena conferir. Ela parece mais uma experiência, né, não sei. É interessante. Experimento, né, no caso. É, ficou simpática. É simpática, né, ela tem uma carinha. A carinha feliz. Tá certo. É ok, né? Beleza. Não vou criticar, não. Então, esse ano teve a reformulação das marcas do Yahoo, do Google e do Bing, né? Eu vi bastante, acompanhei a do Yahoo, porque eu uso bastante o e-mail do Yahoo, né? Mas o que eu achei que ficou relevante foi que esse ano eles decidiram simplificar muitas coisas, inclusive na comunicação visual que as marcas transmitem, né? O que aconteceu? Muitas marcas perderam serifa. E a Yahoo foi uma delas, né? Uma comunicação mais limpa e mais direta. O tom de roxo que foi usado na marca passou mais uma transformação do que o outro tom, que era mais puxado para um rosa. Um tom violeta, vai? É, meio violeta mesmo, né? Então ficou mais roxo, passando a sensação de uma nova transformação. Não só o Yahoo, mas também quem se destacou esse ano foi o Bing e o Google. Mas o Google mudou alguma coisa? Tiraram a sombra. Ah, tiraram a sombra. É, que nem eu falei, né? Aquele conceito de deixar a marca mais leve e passar uma sensação de dinamismo aumentou. Inclusive, o Google, não só o logo do Google foi reformulado, mesmo que seja só uma pequena mudança no, na sombra, mas o Blogger também teve algumas mudanças drásticas nos, na representação gráfica dos ícones. Ah, não, é verdade. Isso eu reparei porque, principalmente no Android, né? Você tem um ícone que leva todos os outros ícones do Google, né? E o Google Play mudou também, o Gmail deu uma simplificada, o Google Drive também. Realmente tinha acontecido alguma mudança. Eu nem reparei, mudou, eu falei, nossa, que bonito. Se bem que esse ano o triângulo tá em moda, né? Porque o Bing mudou, ficou triângulo. Autodesk mudou, ficou triângulo. Adobe já tinha. É verdade, é os maçons tomando conta aí. Ixi, que medo agora que tá. Vai dizer que não é. É, sei lá, viu? No meio da publicidade, teve uma campanha para uma loja de departamentos americana chamada John Lewis, não sei se pronuncia assim, que ficou linda, ficou muito bonito. Em stop motion, só que misturado com 2D. Ixi. Nossa, é muito bonitinho, precisa ver. Sim, eles fizeram um trabalho muito bem feito, muito bem feito. É digno, assim, até de prêmio, não sei se ganharam, mas muito bonitinho. Trabalho, assim, muito detalhista, fizeram os detalhes muito bem na parte do cenário, né, pro stop motion. E a parte de 2D, eles fizeram assim, eles fizeram animação 2D e cortaram, acho que era laser, né, os frames em papel. E aí eles foram colocando os frames em papel andando pelo cenário do stop motion, né, o cenário montado com os materiais, né, que eles usaram pra fazer, tipo neve, as árvores. É uma campanha de Natal, né, uma propaganda de Natal da loja. Aí conta a história de um ursinho que ele nunca via o Natal. Porque ele sempre dormia, sempre hibernava na época, né? Aí tem um amiguinho que é uma lebre, que ficava sempre com ele, e aí tem um desfecho no final que eu não vou contar. Eu prefiro que... Spoiler. Que vocês vejam, mas é muito bonita. E aí, me marcou bastante. Não sei, eu fiquei muito maravilhada com ele. Eu achei muito bonito. Tivemos também uma premiação, inclusive, do Flip Alarm Clock, que é um despertador, um relógio despertador, né? Foi projetado e feito pelos irmãos Adrian Wright e Jeremy Wright. E é um despertador que, inclusive, foi parar no MoMA Store, né? Museum of Modern Art, lá dos Estados Unidos. Ele tem um escrito on numa face e off na outra, né? Então, quando o despertador começa a tocar, você simplesmente vira ele, põe a face off pra cima, e ele para de tocar. Não precisa ficar achando mais o botão. Não precisa ficar achando o botão, ele não tem botão. Maravilha. É maravilha. E assim, em questão de design, ele também ficou muito bonito, né? Vale a pena dar uma conferida. Pela simplicidade também, ele tem um design minimalista, né? Então, e a função se tornou também minimalista conversando com o design. Ficou muito legal. Vale a pena conferir. Calma, ele precisa quebrar o despertador, né? É. A tendência é minimalista hoje em dia, né? Pode ver que o pessoal não tá mais usando gradiente, 3D... 3D, se eu digo entre aspas, né? Porque dependendo do trabalho, é necessário. Mas assim, comunicação direta, produtos, assim, não tá sendo mais utilizado como antigamente. Aquelas coisas garrafais. É, tudo ornamentado, né? É. Eu tenho reparado nisso também. É interessante, né? Tá uma tendência muito forte. Todo mundo quer fazer um... E faz, né? Um design minimalista, cores simples, negócio chapadão. Sei lá, eu tenho uma sugestão sobre o porquê disso, né? Assim, hoje a informação é tanta, a nossa atenção fica dividida de uma maneira tão grande entre diversas coisas. Você tem o celular que tá tocando, você tá vendo coisas na internet, você tá lendo uma outra coisa, ou seja, são várias coisas que chamam a atenção ao mesmo tempo, que talvez o design minimalista sirva pra dar uma aliviada, sabe? Simplificar um pouco, pelo menos psicologicamente, esse nível grande de informação que a gente tem. Pode-se dizer que é uma área de respiro pra mente. E a gente também teve o lançamento em 2013 da Pinocchio Lamp. O que é essa Pinocchio Lamp? Ela é uma lâmpada? Não, a lâmpada da Pixar. Exatamente, ela foi inspirada, inclusive, na lâmpada da Pixar, né? Ô, louco. E ela tem uma tecnologia bem avançada. Ela tem a lâmpada, né? Em si tem a habilidade de estar atenta ao que acontece no ambiente. Ela é equipada com um microfone, uma webcam, uma íris mecânica e outras tecnologias aí. Mas peraí, ela se mexe sozinha? Ela se mexe sozinha, ela tem um comportamento. Então eu recomendo a todos não assistir filme de terror de noite com ela. Exato. Não, deve ser bizarro, porque ela tem um reconhecimento facial, inclusive. Por exemplo, se ela tá ligada e você tá chegando no local, ela vai olhar pra você, sabe? De repente ela vira assim. E é bizarro, e até no vídeo que tá aí no post dessa lâmpada, o cara desliga ela vai e liga de novo. Ô, louco, isso aí. É, tipo boneco assassino, assim, sabe? Você conhece o Terminador do Futuro aí, daqui a pouco vão se rebelar ali. Isso que eu ia falar. Vai ter um monte de lâmpada da Pixar invadindo a cidade. Daqui a pouco a casa que vai sair por aí. Não, mas foi um lançamento muito legal, assim. Acho que foi inusitado eles colocarem uma tecnologia dessa pra uma lâmpada, né? Enfim. Eu ficaria incomodado, mas foi legal. Falando sobre produtos, a Oracle lança esse ano uma nova linha de tablets. A Intos Pro, a Bambuzinha, que passou a ser Intos, e a Cintiq Companion. Ninguém usou? Não, eu não usei porque eu uso a Wacom, mas assim, a normal. É, eu uso a Intus, né? A Intus é a 4 que eu tenho aqui, né? Eu uso a Bambu Mequetrefe aqui, a pequenininha. Olha que legal, né? Eu comprei uma em 2010, não é da Wacom, ela durou mais ou menos 3 anos. Foi pifar agora. E esse ano que vem eu vou comprar uma dessa nova aí. Primeiro pelo design. Vai comprar a Cintiq? Antes fosse, né? Tá difícil, né? Mas olha que legal. A pequena Bambu passou a ser Intus, já passa uma sensação mais profissional para pequenina. O design dela tá mais limpo também, mais confortável no uso. A Wacom lançou a Intus Pro, uma versão da Intus 5, e a Cintiq Companion, que ao invés de você conectar ela num computador, ela já vem com o próprio sistema integrado nela. Essa é sonho de consumo, né? Sonho de consumo. Tem uma versão que vem com Windows 8, 8GB de memória, Core i7. Bom, simplificando, configurações ideais para quem trabalha na área de design e pós-produção de vídeo. E uma outra com a versão com Android. Caramba, Android? Nem sabia. Tem uma versão com Android também. Esse foi o que aconteceu de mais relevante, dentre outras coisas que aconteceram no mundo do design e áreas relacionadas no ano de 2013. Acessem o site do Design 24 Horas, design24horas.com.br. Procure a gente também no Facebook, no Twitter. E no post desse podcast você encontra referência de tudo que a gente falou aqui nesse bate-papo. Então desejo a todos aí um bom final de ano, boas festas e até 2014. Design 24 horas.